Fecheiro 37. Voltaram os dois juntos para o hotel, pediram o jantar e sentaram-se calmamente na sala de suíte. Durante 2 horas, ele contou-lhe tudo o que vira. Contou-lhe os pequenos fragmentos das visões de que se ia recordando, mesmo antes de ter tirado as luvas. Contou-lhe a primeira visão que tivera ao pegar na camisa de noite de Deirdre e que tinha sido Julian quem ele tinha visto naquele lugar demoníaco e como o tinha visto no segundo andar. Contou e contou. Gostava que Aaron falasse, mas percebia porque é que ele não o fez. Contou a medonha profecia de Lasher e a sensação esquisita de intimidade que agora tinha com a coisa, embora não lhe tivesse realmente tocado, mas apenas naquela cabeça decomposta e fedorenta. Finalmente, contou-lhes de Belle e depois, exausto de tanto falar, ficou ali sentado com vontade de beber outra cerveja, mas temendo que eles pensassem que ele era um bêbado se bebesse outra. Depois, cedendo e levantando-se e indo ao frigorífico, apesar do que eles pudessem pensar. Quanto à razão do meu envolvimento, sei tanto agora como sabia, disse. Mas sei que eles estão lá, naquela casa. Lembram-se que Cortland disse que não era um deles. E Belle disse-me que não era um deles, se é que não imaginei. Bom, os outros que fazem parte estão lá. E aquela coisa transformou a matéria. Apenas um pouco, mas transformou-a. Possuiu os cadáveres e agiu sobre as células. Ele quer Rowan. Sei que quer. Quer que Rowan utilize o seu poder para transformar a matéria. Rowan tem maior poder para o fazer que qualquer um dos outros antes dela. Raios! Ela sabe o que são células, como funcionam, como estão estruturadas. E se eu tenho algum papel em tudo isto, talvez seja o de impedir esta coisa de seduzir Rowan. Impedir que Rowan lhe caia nos braços. Rowan pareceu impressionada com aquelas palavras, mas não respondeu. Aaron explicou que, depois de Michael ter adormecido e de Rowan se assegurar de que a sua pulsação voltara ao normal, lhe tinha telefonado a pedir para ir lá à casa. Ele tinha levado caixotes de gelo para acondicionar os espécimes que estavam no sótão e juntos tinham aberto cada um dos boiões, fotografado o seu conteúdo, metendo-os depois nos caixotes. Os espécimes estavam agora em Oak Haven, congelados. Seriam expedidos para Amsterdão na manhã seguinte, por vontade de Rowan. Aaron também levara os livros de Julian e a arca com as bonecas, e isto também iria para a casa-mãe. Mas Aaron queria primeiro fotografar as bonecas, e é claro que Rowan concordara com tudo isto, pois do contrário não seria assim. Até ali, os livros pareciam não ser mais que livros de contabilidade com alguns apontamentos crípticos em francês. Há ver uma autobiografia, como Richard Llewellyn nos referira, não estava no sótão. Michael sentiu um alívio irracional ao saber que aquelas coisas já não estavam na casa. E agora, na sua quarta cerveja, continuando os três sentados nos sofás de veludo, não se ralava com o que pudessem pensar. Uma noite de sossego, por amor de Deus, pensou, e tinha de abrandar o ritmo do seu cérebro para poder pensar em tudo aquilo. Além disso, não se estava a embriagar. Não se queria embriagar. Apenas tinha de se livrar da voz que tinha na sua cabeça e com ela da sensação de intimidade. Santo Deus, nem sequer lhe tocara. Quando? E se materializar à minha frente, tocar-lhe-ei. Porei os meus dedos nele, antes de conseguir desaparecer, e então saberemos alguma coisa. E para isso não podia estar embriagado, tinha de estar sóbrio. Mas que mal faria? Mais uma cerveja, e além disso estavam ali onde estavam, em segurança. Por fim fez-se silêncio. Rowan estava a olhar para Michael. E subitamente Michael sentiu-se profundamente envergonhado. Como te sentes, minha querida? perguntou Michael. Depois de toda esta loucura, não estou a dar-te grande ajuda, pois não? Devo ter-te pregado um susto de morte. Não tens pena de não ter seguido o conselho da tua mãe adotiva e ficado na Califórnia? Não me assustaste, disse ela carinhosamente. E gosto de cuidar de ti, já te disse isso. Mas estou a pensar, toda a engrenagem do meu cérebro está a funcionar. Tudo isto é uma estranha mistura de elementos. Explica lá. Quero a minha família, disse ela. Quero os meus primos, os 900 primos, ou lá quantos são. Quero a minha casa, quero a minha história. E refiro-me àquela que Ara nos deu. Mas não quero esta maldita coisa, esta coisa secreta e misteriosa e má. Não a quero. E contudo ela é tão, tão sedutora. Michael abanou a cabeça. É como eu te disse, ontem à noite, é irresistível. Não, não é irresistível, disse ela, mas sim sedutora. E perigosa? Sugeriu Aaron. Creio que estamos mais certos disso que nunca. Creio que sabemos que estamos a falar de uma criatura que consegue transformar a matéria. Não tenho a certeza disso, disse Rowan. Examinei aquelas coisas fedorentas o melhor que pude. As transformações foram insignificantes. Eram transformações nos tecidos superficiais. Mas é claro que as amostras são terrivelmente antigas e estão em decomposição. E aquele com o rosto parecido com o de Lasher? Perguntou Michael. O duplicado? Ela abanou a cabeça. Não há provas que indiquem que não fosse uma pessoa muito parecida com ele, disse. O Julian era parecido com o Lasher, espantosamente parecido. Uma vez mais, as transformações podem ter sido ao nível da pele. É impossível dizer. Ok, ao nível da pele. Mas que me dizes a isso? Insistiu Michael. Já alguma vez ouviste falar de alguma coisa que conseguisse fazer isso? Não estamos a falar de rouge. Estamos a falar de algo permanente, algo que ainda existe, passado um século. Tu sabes o poder que o espírito tem, disse Rowan. Não preciso te dizer que há pessoas que controlam o seu corpo através do pensamento, conseguindo resultados espantosos. Podem provocar a própria morte, se quiserem. Sabe-se de casos em que se puseram em levitação, se é que acreditas nas provas de ouvir dizer controlo dos batimentos cardíacos, fazer subir a temperatura. Tudo isso está bem documentado. Os santos, nos seus transes, conseguiam fazer com que as feridas das chagas se abrissem nas suas mãos. Conseguem também fazer fechar essas feridas. A matéria está subordinada ao espírito. Estamos apenas nos primórdios de compreender em que medida. E além disso, sabemos que quando esta coisa se materializa, tem um corpo sólido. Pelo menos parece sólido. Portanto, a coisa transformou o tecido subcutâneo de um cadáver. E depois, por aquilo que contaste, não era sequer um corpo vivo. É tudo bastante grosseiro e impreciso. Tu espantas-me, disse Michael quase friamente. Porquê? Não sei, desculpa, mas tenho a horrível sensação de que foi planeado tu seres quem és. Seres uma médica brilhante. Foi tudo planeado. Acalma-te, Michael. Há demasiadas falhas em toda esta história para que tudo tenha sido planeado. Nesta família nada foi planeado. Pensa na sua história. Ele quer ser humano, Rowan, disse Michael. É esse o significado do que ele disse ao Petir Fanabel e a mim. Quer ser humano. E quero que tu o ajudes. Que é que o fantasma de Arthur Langtree lhe disse a si, Aaron? Disse, foi tudo planeado. Sim, disse Aaron, pensativo. Mas é um erro fazer uma interpretação tão lata desse sonho. E creio que a Rowan tem razão. Não pode partir do princípio de que sabe que foi planeado. A propósito, e se é que tem importância, não creio que esta coisa se possa tornar humana. Talvez queira ter um corpo humano, mas não creio que possa vir a ser humana. Lindo, disse Michael. Mesmo lindo. E eu acho que ele planeou tudo. Planeou Rowan ser tirada a Deirdre. Foi por isso que matou o Cortland. Planeou Rowan ser mantida afastada daqui até se tornar não só bruxa, como médica bruxa. Planeou o próprio momento do seu regresso. Mas então, por que é que se mostrou a ti? Perguntou Rowan. Se é suposto intervires, por que é que se mostrou a ti? Ele suspirou, com o coração pesado. Pensou naquilo que implorara a Débora quando tocara na velha boneca de Débora e não a tinha visto nem ouvido a sua voz. Relembrou o delírio, o fedor da sala e o aspecto horrível dos espécimes. Pensou no mistério da porta, nas estranhas palavras do espírito. Vejo 13. Vou para a frente com o meu plano, disse Rowan calmamente. Vou reclamar o legado e a casa. Exatamente como te disse. Continuo a querer restaurá-la. Quero viver nela. Não serei impedida de o fazer. Olhou para ele esperando que ele dissesse qualquer coisa. E este ser, por mais misterioso que seja, não se interporá no meu caminho. Se eu tiver uma palavra a dizer nesta questão, já te disse que exorbitou. Olhou para Michael, quase zangada. Estás comigo? Perguntou. Sim, estou contigo, Rowan. Amo-te. E creio que tens razão em ir para a frente. Podemos começar a trabalhar na casa, assim que quiseres. Também o quero. Ela ficou satisfeita, muitíssimo satisfeita, mas a sua calma continuava a inquietá-lo. Michael olhou para Aaron. — Que é que acha, Aaron? Perguntou. — E o que a criatura disse sobre o meu papel em tudo isto? Tem de ter uma interpretação para isso. — Michael, o que é importante é que você faça a interpretação, que recupere a compreensão do que lhe aconteceu. Não tenho nenhuma interpretação segura para nada. Isto poderá parecer-lhe terrivelmente estranho, mas como membro da Talamasca, como irmão de Petir e de Arthur e de Stuart, já alcancei os meus objetivos mais importantes aqui. Entrei em contacto com vocês ambos e com sucesso. A história dos Mayfair foi dada a Rowan e agora dispõem de alguns conhecimentos, embora fragmentários e parciais, talvez, para os ajudar. Vocês são uma cambada de monges, resmungou Michael. Ergueu o copo num brinde descuidado. Observamos e estamos sempre presentes. Aaron, por que é que tudo isto aconteceu? Aaron riu-se, bem-humorado, mas abanou a cabeça. Michael, os católicos estão sempre a querer oferecer o consolo da Igreja. Nós não o podemos fazer. Não sei porque é que aconteceu. Sei que lhe posso ensinar a controlar o poder das suas mãos, a pará-lo, quando quiser, para deixar de o atormentar. Talvez, disse Michael num tom cansado. Neste momento não tiraria estas luvas para apertar a mão ao presidente dos Estados Unidos. Quando quiser aprender, disse Aaron, estou à sua disposição. Estou à disposição de ambos. Olhou para Rowan durante um longo momento e depois de novo para Michael. Não é preciso recomendar-lhes que tenham cuidado, pois não? Não, disse Rowan. Mas e o senhor? Aconteceu mais alguma coisa depois do acidente de viação? Pequenas coisas, disse Aaron. Não são importantes em si e podem muito bem ser fruto da minha imaginação. Nesse campo sou tão humano como qualquer homem. No entanto, sinto que estou a ser observado e ameaçado de uma forma bastante subtil. Rowan ia a interromper, mas ele fez um gesto pedindo silêncio. Estou atento. Já estive em situações semelhantes. E um aspecto muito estranho de tudo isto é o seguinte. Quando estou convosco, com qualquer um de vocês, não sinto esta presença perto de mim. Sinto-me completamente seguro. Se essa coisa lhe fizer mal, disse Rowan, cometerá o seu último e trágico erro, porque nunca mais me dirigirei a ela, nem a reconhecerei de qualquer forma, e tentarei matá-la quando a vir. Todos os seus planos serão em vão. Aaron refletiu durante alguns instantes. Acha que ela sabe isso? Perguntou Rowan. Possivelmente, disse Aaron. Mas é como tudo o resto, um puzzle. Um padrão pode ser um puzzle. Pode envolver uma grande e intrincada ordem. Ou pode ser um labirinto. Muito honestamente, não sei o que ela sabe. Acredito que Michael tem toda a razão. Quer um corpo humano. Parece não subsistirem dúvidas quanto a isso. Mas o que sabe e o que não sabe, isso não posso dizer. Não sei o que ela realmente é. Creio que ninguém sabe. Bebeu um golo de café e afastou a chávena. Depois olhou para Rowan. É claro que não há qualquer dúvida de que tentará abordá-la. Apercebe-se disso. Esta antipatia que sente não a manterá afastada eternamente. Duvido que neste próprio momento seja isso que a mantenha afastada. Está muito simplesmente à espera da oportunidade certa. Meu Deus, murmurou Michael. Era como se estivesse a ouvir que um assaltante ia em breve atacar a pessoa que ele mais amava no mundo. Sentiu um ciúme e uma ira paralisantes. Rowan estava a olhar para Aaron. O que é que faria se estivesse no meu lugar? Perguntou Rowan. Não sei bem, respondeu Aaron. Mas não posso deixar de frisar que é perigosa. A história mostrou-me isso. E que é traiçoeira. A história também me mostrou isso. Acha que devo entrar em contacto com ela? Não, acho que não deve. Creio que será mais sensato esperar que ela aborde-se. E, por amor de Deus, tente manter-se sempre em controle. Não há forma de fugir dela, pois não? Creio que não. E posso imaginar o que ela fará quando a abordar. O quê? Exigirá que mantenha segredo e que colabore. Ou recusar-se-á a revelar-se-lhe. Ou a revelar-lhe claramente os seus objetivos. Afastar-te-á de nós, disse Michael. Exato, prosseguiu Aaron. Porque é que acha que fará isso? Aaron encolheu os ombros. Porque seria isso que eu faria, se fosse ela? Quais são as hipóteses de escorraçarmos? De um exorcismo direto? Não sei, disse Aaron. Não há dúvida de que esses rituais resultam, mas eu próprio não sei fazer com que resultem. E não sei qual seria o seu efeito sobre uma entidade tão poderosa como esta. Repare, é isso que é espantoso. Este ser é um rei entre os da sua espécie, uma espécie de gênio. Ela riu-se baixinho. É tão astuto e imprevisível, disse Aaron. Eu estaria morto neste momento, se ele me quisesse ver morto. No entanto, não me mata. Por amor de Deus, Aaron, disse Michael, não o desafie. Ela sabe que eu a odiaria se lhe fizesse mal, disse Rowan. Sim, isso pode explicar porque é que não foi mais longe. Mas uma vez mais, estamos apenas no princípio. Seja o que for que faça, Rowan, nunca perca a história de vista. Pense no destino de Suzanne e de Débora e de Stella e de Anta e de Deirdre. Talvez se conhecêssemos toda a história de Marguerite, ou de Catherine, ou de Marie-Claudette, ou dos outros de Saint-Domingue, as suas histórias fossem igualmente trágicas. E se uma personagem no drama pode ser responsabilizada por tanto sofrimento e morte, essa personagem é Lashers. Rowan pareceu embrenhada nos seus próprios pensamentos durante alguns instantes. Meu Deus, gostava tanto que se fosse embora, murmurou. Isso seria pedir demasiado, creio eu, disse Aaron. Suspirou e tirou o relógio da algibeira, levantando-se do sofá. Vou-me embora. Estarei lá em cima na minha suíte, se precisarem de mim. Graças a Deus que vai cá ficar, disse Rowan. Estava com medo que voltasse para Oakhaven. Não. Tenho os livros de Julian lá em cima. E creio que por agora quero estar na cidade. Desde que a minha presença não vos masse. Não nos masse absolutamente nada, disse Rowan. Estou-lhe grata por hoje ter vindo, quando lhe telefonei. Deixe-me perguntar-lhe mais uma coisa, disse Michael. Quando estava na casa, qual foi a sensação que teve? Aaron deu uma pequena gargalhada e abanou a cabeça. Refletiu durante alguns instantes. Acho que consegue imaginar, disse num tom brando. Mas houve uma coisa que me surpreendeu: o facto de ser tão bela, tão grandiosa e, contudo, tão convidativa, com todas as janelas abertas e o sol a entrar. Creio que pensei que seria intimidante, mas não podia estar mais longe da verdade. Era aquela a resposta que Michael esperava ouvir, mas continuava sombrio devido à longa provação dessa tarde. E não se sentiu animado com aquelas palavras. É uma casa maravilhosa, disse Rowan. E já está a ficar diferente. Já estamos a torná-la nossa. Michael, quanto tempo demorará a pô-la, conforme era suposto ser? Não muito tempo, Rowan. 2, 3 meses, talvez menos. No Natal já deve estar acabada. Estou ansioso por começar. Se me pudesse libertar desta sensação. Qual sensação? De que foi tudo planeado. Esquece isso, disse Rowan, zangada. Permitam-me uma sugestão, disse Aaron. Tenham uma boa noite de sono e avancem com o que realmente querem fazer. Com as questões jurídicas, com a legalização da propriedade, talvez com a própria casa. Todas as coisas boas que querem fazer. E estejam atentos, estejam sempre atentos. Quando o nosso misterioso amigo vos abordar, insistam nas vossas próprias condições. Michael ficou a olhar para a cerveja com uma expressão taciturna, enquanto Rowan acompanhou Aaron até à porta. Voltou, sentou-se ao lado dele e passou-lhe o braço em volta. Estou assustado, Rowan, disse ele, e odeio isso. Odeio positivamente. Eu sei, Michael. Disse ela, mas vamos ganhar. Nessa noite, depois de Rowan já estar a dormir há horas, Michael levantou-se, foi para a sala e tirou os seus apontamentos da pasta que Aaron lhe dera na casa-refúgio. Já se sentia normal e as anomalias do dia pareciam-lhe estranhamente distantes. Embora ainda estivesse todo dorido, sentia-se repousado. E era reconfortante saber que Rowan estava ali perto e que Aaron dormia na suíte por cima da deles. Michael escreveu tudo o que lhes tinha contado. Reviu tudo e escreveu da mesma forma como revira por palavras orais, apenas mais devagar e talvez refletindo mais, enquanto falava consigo próprio no bloco de apontamentos como faria num diário, pois fora nisso em que o bloco de apontamentos se tornara. Escreveu tudo o que se conseguia lembrar dos pequenos fragmentos que recordara antes de ter tirado as luvas e não se surpreendeu por não se conseguir lembrar de praticamente nada. E depois o princípio da catástrofe, quando pegara na camisa de noite de Deirdre os mesmos tambores que na parada do Comus ou de qualquer outra parada, a questão é. Era um som terrivelmente assustador, um som que tinha a ver com uma espécie de energia escura e potencialmente destrutiva. Parou, depois continuou. Lembro-me agora de mais uma coisa. Na casa de Rowan, em Tiburon, depois de fazermos amor, acordei a pensar que a casa estava a arder e que havia gente de todo o tipo lá embaixo. Lembro-me agora. Era o mesmo ambiente, o mesmo tipo de luz lúgubre, a mesma qualidade sinistra. E o facto é que Rowan estava lá embaixo junto da lareira que acendera. Mas foi a mesma sensação. Fogo e pessoas ali, muitas, muitas pessoas, todas juntas, uma balbúrdia à luz tremuluzente. E não tive a menor sensação de o reconhecer quando vi Julian lá em cima. Nem quando vi Charlotte o Mary Beth, o Anta, a pobre e trágica Anta, a saltar para aquele telhado. Ver uma coisa dessas é senti-la. Ela engole-nos. Não resta nada dentro de nós enquanto estamos a ver. Mas não estavam nas minhas visões nenhum deles. E Débora era apenas um cadáver amarfanhado sobre a pira. Não estava lá com eles. E de certo que isso significa em si qualquer coisa. Releu o que escrevera. Queria acrescentar mais, mas receava romancear. Desconfiava da lógica. Débora não é um deles? Seria por isso que não estava lá? Continuou a descrever o resto. Anta tinha um vestido de algodão. Vi o cinto de pele que usava. Quando percorreu de gatas o telhado, rasgou as meias. Tinha os joelhos a sangrar. Mas o seu rosto, essa é a parte inesquecível, com o olho arrancado do globo ocular e o som da sua voz, esse som acompanhar-me-á até à morte. E Julián? Julián parecia tão sólido como ela enquanto observava. Julián estava vestido de preto e Julián era novo, de forma alguma um rapaz, mas um homem, cheio de vigor, não um velho. Nem sequer na cama era velho. Fez nova pausa. E que é que achas? Disse de novo. Qualquer coisa sobre paciência, sobre esperar. E depois aquela referência ao 13. Mas 13 quê? Se é o número de uma porta, ainda não o vi. Os boiões não eram 13. Seriam uns 20. Mas confirmarei isto com a Rowan. Voltou a parar, pensou em floreados, mas não os acrescentou. O demónio, bem disposto, não disse absolutamente nada sobre uma porta, escreveu. Não, apenas a ameaça de que eu estaria morto, enquanto ele seria de carne e osso. Morto. Túmulos. Algo que Rowan tinha dito antes de o dia se estilhaçar como um pedaço de vidro, ou como um boião de vidro. Qualquer coisa sobre uma porta em forma de buraco de fechadura gravado no túmulo dos Mayfair. Irei lá amanhã, para ver com os meus próprios olhos. Se o número 13 estiver gravado a algures nessa porta, Deus permita que me esclareça mais do que aquilo que aconteceu hoje. Aconteça o que acontecer, veja eu o que vir, ou pense que significa. Amanhã começo a trabalhar a sério. E a Rowan também. Vai de manhã cedo à cidade ter com o Ryan e com o Pierce para falarem sobre o legado. E eu vou começar a falar com os empreiteiros da cidade. Começo um trabalho verdadeiro, sério e honesto na casa. E isso faz-me sentir melhor do que fazer qualquer outra coisa. Dá-me a sensação de ser uma forma de salvação. Vamos lá ver se o Lasher gostará. Vamos lá ver o que ele decide fazer. Deixou o bloco de apontamentos em cima da mesa e voltou para a cama. A dormir, Rowan era tão lisa e sem expressão que parecia um manequim de cera perfeito sob os lençóis. O calor da sua pele surpreendeu-o quando a beijou. Mexendo-se lentamente, ela virou-se e abraçou-o, encostando o rosto ao seu pescoço. Michael, murmurou numa voz ensonada. San Miguel, o arcanjo. Os seus dedos tocaram-lhe nos lábios, como se estivesse às apalpadelas no escuro, para se certificar de que ele estava mesmo ali. Amo-te. Eu também te amo, querida, murmurou ele. És minha, Rowan. E sentiu o calor dos seios dela contra o seu braço ao chegá-la mais a si. Ela virou-se e o seu sexo macio e sedoso era como uma pequena chama contra a sua coxa, enquanto ela voltava a adormecer profundamente.